Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhas da hora da misericórdia, louvado seja porque você está aí. Louvado seja porque nós, com fé, acabamos de dizer: Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma, divindade de vosso diletíssimo Filho. Louvado seja porque, como eu, tantas pessoas acreditam nessa misericórdia de Jesus. Você tem recebido graças? Você tem sentido a presença de Jesus misericordioso? Eu espero que sim. Se tem, divulgue. Você pode ligar 0-operadora 41-8401-0909. No dígito 2, você deixa o seu testemunho, seu recado, sua participação como este. Me chamo Daniele, moro em Manaus. Estou lhe ligando para falar do poder da água benta. Dia 25 de agosto, tive uma menina muito linda chamada Maria Rita. Com 9 dias de nascido, a Maria apresentou uma doença chamada icterícia. A criança fica com a pele amarelada. Fomos até o hospital e já ficamos internadas. Tiramos a roupa dela e teve que ficar pegando luz dia e noite. Ela estava reagindo bem ao tratamento, mas como não tinha muito leite, no sábado decidiram dar um leite chamado Nan. Desde que a Maria começou a tomar esse leite, ela não se dava bem, mas continuei dando. No domingo, às 18 horas, foi a última vez que eu dei. Ela começou a passar mal, querendo vomitar, parecia que queria desmaiar. Esse leite dá muita gases, a barriga dela estava muito inchada. Pensei que iria perder a minha filha. Passei a noite olhando e rezando o texto da providência, enquanto que minha mãe estava o tempo todo em oração em casa. Minha avó passou água benta na barriga dela, como se estivesse passando na barriga da Maria. Isso. Então minha avó soltou um arroto muito forte e jogou a água em direção ao hospital onde a minha filha estava. Na segunda de manhã, Maria pegou alta e estamos em casa. Obrigada, Senhor, pela graça recebida. E agora Maria Rita, com 2 meses, é a sua mais nova associada. Oh, meu Deus, que responsabilidade. E olha, acredite, viu, povo de Deus, você que é associado, você que colabora todo mês, e eu tenho consciência que, às vezes, são como aquela viúva que Jesus viu, que deu daquilo que lhe faria falta. Nós temos levado com muita responsabilidade. Posso dizer que a nossa equipe constantemente tem passado por auditorias. O que é auditoria? É pessoas que vêm de fora para avaliar todo o processo. É como se numa casa alguém descuidasse e deixasse uma torneira aberta. Então nós temos uma equipe que vem de fora e olha tudo para que não fique nenhuma gota pingando na torneira. Nisso eu fico tranquilo. Tudo está sendo destinado no propósito a que é feito. Obrigado, associado. Muito obrigado. Bíblia aberta, cartilha de oração. Ouve-me a ouvir o que o Senhor dirá. Sexta-feira, ele vai falar de paz. Pela minha voz e pelas minhas mãos, Jesus Cristo Pai vai falar de paz. O texto de hoje, João 21, 15 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apascenta minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque ele perguntou pela terceira vez se o amava e respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu mesmo amarravas teu cinto e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outros te amarrará pela cintura e te levará onde não queres ir. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedro, Antônio, Maria, Josefa, padres: Tu me amas? A pergunta não está só direcionada a Pedro, está direcionada a todos e cada um de nós. Se de fato amamos. E o amar significa apacentar, correr riscos, dar a vida, cuidar da ovelha machucada, ferida. Apacentar significa agir como mestre. E de fato só amaremos Jesus verdadeiramente. De fato, apacentaremos como bom pastor, movidos pelo Espírito Santo. E é por isso que nós estamos em plena semana rezando a unidade dos cristãos e invocando o Espírito Santo. Só poderemos amar e apacentar na força do Espírito. Já pedimos o dom da sabedoria, da inteligência, do conselho, fortaleza. Hoje, Senhor, dai-nos o espírito da ciência, para que com este dom saibamos distinguir entre o bem e o mal, procurando cada vez mais viver os nossos deveres como cristãos. Dai-nos, Senhor, o espírito de piedade, para que nosso coração seja inflamado do santo amor e, repletos da verdadeira piedade, encontremos em vós a paz. Dai-nos, Senhor, o espírito da ciência, o espírito da piedade. Espírito Santo de Deus, fruto do amor do Pai e do Filho misericordioso, abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Espírito Santo de Deus, venha sobre a igreja e venha sobre todos os cristãos que, bebendo desta água santificada no teu Espírito, sejamos tocados no teu amor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós.